CorpagiCast. Fala, Pilaters. Quem é melhor? A regravação ou a música original? Hoje abriremos essa discussão com o programa que se chama Duplicidade. Ouviremos a mesma música, numa versão repaginada, e em sua versão original. Nesse primeiro bloco ouviremos as versões das músicas, Esquadros, e Bem. Pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto control. Eu ando pelo mundo e os meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto control. Prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo em quatro.

agora, mais duas músicas para você comparar. Um Índio e Overjoy. Não se esqueça de comentar e mandar sua sugestão de programa. É só entrar na fanpage da Corpage e deixar seu comentário no post desse episódio, ou deixe sua sugestão no Twitter com a hashtag CorpageCast. Descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois que exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohammed Ali. Virá Kobe. Apaixonadamente com o Peri. Virá Kobe. Tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá Kobe. Foché, tua foché, filhos de Gandhi. Um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheio, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, o objeto sim, resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito, virá impávido que nem Mohammed Ali. Virá que eu vi. Apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi. Tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi. Foché, tua foché, filhos de Gandhi. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Será de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante.

of me now to find the love that I thought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. All in my dreams come true when I look at you. And maybe you refuse believe you so might be overjoyed. Chance, and maybe with a chance you will.